tô aqui mais uma vez, te olhando como sempre. Mas acho que aí do outro lado nem dá pra me ver, bolando planos impossíveis só pra chamar sua atenção. E por menor que ela pareça, essa rua é uma imensidão. Porque eu nem sei teu nome, nem o interfone pra chamar você. Eu já tentei de tudo, já gritei pro mundo e você não me vê. Eu vou pra sacada, eu vou cantar mil versos de amor. Abre a janela, vida, e deixa eu entrar. Se você quiser, eu vou cantar mil versos de amor. Pra chamar você, eu já tentei de tudo, já gritei pro mundo e você não me vê. Eu vou pra sacada, eu vou cantar mil versos de amor. Abre a janela, vida, e deixa eu entrar. Se você quiser, eu vou cantar mil versos de amor. Abre a janela, porta o céu. Sacada, eu vou cantar mil versos de amor. Abre a janela, vida, e deixa eu entrar.